Olha, em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente dizer que a cidade vai ter um rumo para os próximos 16 anos, um rumo que contempla vários aspectos, os aspectos sociais, ambientais, imobiliários, econômicos e também culturais. É importante, e essa foi uma preocupação que nós tivemos muito aqui na Câmara, foi garantir que todas essas dimensões pudessem estar contempladas. Né, sem que uma privilegiasse a outra, porque eu entendo que, de uma maneira geral, nós temos que ter todos esses aspectos, né, o econômico que vai garantir o trabalho, né, o social, porque nós temos uma dívida social e uma segregação socio-territorial muito grande na cidade. A questão ambiental, obviamente, ela é indispensável para nós podermos pensar o nosso futuro. E a questão cultural é também um elemento importante para qualquer cidade, para qualquer população. Então, o plano diretor, ele altera as ZEIs, de modo a fazer ZEIs, são as zonas especiais de interesse social, né, que são áreas reservadas para habitação de interesse social. Hoje, na nossa legislação, as ZEIs são destinadas para a população até 6 salários mínimos, 40% daquelas áreas são destinadas para a população de até 6 salários mínimos, e outros 40% até 16 salários mínimos. Então elas deixaram de ser destinadas de fato para a população mais pobre. E nós reformulamos essas ZEIs de modo a que elas vão ter que ser destinadas 60% para a população de até 3 salários mínimos e garantindo assim que se foque na população que tem mais necessidade de habitação. Isso vale tanto para as ZEIs 2, que são áreas vazias, mais, vamos dizer assim, nos bairros mais distantes do centro da cidade, mas vale também para as ZEIs 3. As ZEIs 3 são localizadas aonde? Na Santa Efigênia, no Pari, no Brás, em Campos Elíseos, na Vila, na Bela Vista, em alguns bairros, no Jabaquara. Então, são regiões muito bem localizadas na cidade, que ficarão reservadas para a população de até 3 salários mínimos. É importante dizer também que não basta só reservar, não basta só criar ZEIs, que é uma reserva de solo. É necessário ter recursos para que a prefeitura possa adquirir essas áreas, porque senão elas acabam ficando inúteis, acabam ficando ociosas, né? A prefeitura, que é a única entidade, né, o poder público é a única entidade que tem condição de produzir habitação para essa faixa de renda, né? O mercado não tem interesse em produzir até 3 salários mínimos. Então, com a introdução, né, de uma porcentagem dos recursos do Fundo Municipal de Habitação, Fundurb, 30% desse Fundurb será destinado à aquisição de terras localizadas em ZEIS 3. Aproveitando, é de que forma que as habitações de interesse social elas vão trabalhar junto com a proposta do programa Minha Casa Minha Vida para que essas ZEIs sejam de fato utilizadas para habitação Então, popular? a ideia é exatamente essa, que se utilize os recursos da prefeitura, né, e o do Fundurb é um que já está carimbado, então pela primeira vez nós vamos ter recursos carimbados para serem utilizados para habitação de interesse social e carimbados para aquisição de terra bem localizada. Então isso é um avanço enorme, né, em relação ao que se fez no passado. O que eu quero ressaltar é que a ideia é que a prefeitura então possa adquirir essas áreas e utilizar os recursos do subsídio do governo federal, né, do governo Dilma, né, que do governo Lula, né, que criou o programa Minha Casa Minha Vida, para a produção da unidade habitacional. Então, com isso se viabiliza um problema que é um problema que todos têm destacado na política federal, que a política federal tem destacado, né, as críticas da política federal é que os conjuntos são construídos na periferia da cidade. Então, com essa política do plano diretor, nós estamos criando as condições para que essa produção possa se dar em áreas melhor localizadas. E a mesma coisa nas operações urbanas. 25% dos recursos da operação urbana, né, dos fundos que vierem a ser adquiridos com a venda de outorga onerosa, eles serão destinados à habitação de interesse social. Então, também na perspectiva de romper com o processo de segregação socioespacial que geralmente as operações urbanas geram. De 23% das ZEIs, é isso? Não, muito mais do que isso. Isso era no projeto original que veio do executivo, né? Ele tinha por volta de 20% a mais de ZEIS. O projeto que nós estamos levando para votação, ele tem praticamente dobra quando dá de ZEIS, portanto dá praticamente 100% a mais, né? Considerando também que foram criadas, foi criada uma outra ZEIS, que é a ZEIS 5, que também é uma ZEIS voltada, aí sim, mais, porque ele podia chamar uma baixa classe média, né? Então, como eu falei, nós modificamos as ZEIS 2, 3 e 4, que são as ZEIS que já existiam, para priorizar e focar na habitação de interesse social, enquanto que nós vamos poder privilegiar, né, na ZEIS 5, um setor que vai entre 5 e 10 salários mínimos, que no mínimo 60% do que será produzido nessa ZEIS 5 terá que ser destinado à população de até 10 salários mínimos e 40% até 6 salários mínimos. Então, com isso, nós vamos dobrar a quantidade de ZEIS na cidade. E é claro que isso também tem que se combinar com duas questões que eu quero chamar a atenção, que são muito importantes, porque elas são na plataforma do movimento da reforma urbana, que é os instrumentos para combater a especulação imobiliária com terrenos vazios, subutilizados, imóveis não utilizados, como os prédios vazios que existem tantos aqui no centro da cidade, de modo que, dessa maneira, nós vamos penalizar esses proprietários. Esses proprietários serão notificados pela prefeitura e terão um ano para apresentar projeto. Então, isso significa que vai aumentar muito a oferta de terra e a oferta de imóvel, não só para a produção de habitação de interesse social, mas prioritariamente para a habitação de interesse social. Por quê? Porque a prefeitura deve prioritariamente notificar os proprietários em ZEIS. Como as ZEIS representam uma parcela do território da cidade, é mais fácil para a prefeitura já focar nas ZEIS, né, o cumprimento desse instrumento da função social propriedade. Se ele não apresentar o projeto em um ano, o que nós vamos ter aí é um processo de cobrança do imposto progressivo no tempo. E é isso que preocupa o setor imobiliário? Não, eu acho que o que preocupa o setor imobiliário é uma outra coisa, né? Porque essa questão preocupa talvez os proprietários, né? E os proprietários são mais dispersos na cidade, né? Não é uma categoria, vamos dizer assim, organizada. O setor imobiliário, e isso é importante dizer, né? Porque às vezes as pessoas confundem tudo, como se tudo fosse a mesma coisa, né? Temos os proprietários de terra e temos os empreendedores imobiliários. São duas coisas. Empreendedores imobiliários são, que é normalmente chamado setor imobiliário, são aqueles que constroem. O que os preocupa é que nós estamos avançando também num outro aspecto importante, que é a redução do coeficiente de aproveitamento básico para 1 na cidade inteira. Então, a partir da aprovação do plano diretor, na cidade inteira, o coeficiente passa a ser 1. Tudo que se construir acima de uma vez a área do terreno, por exemplo, se eu tenho um terreno de 5 mil metros, se se construir mais do que 5 mil metros, terá que se pagar o solo criado, a outorga onerosa dele de construir. E esses recursos vão para o Fundurb, né? E o Fundurb é aquele que 30% será destinado para habitação de interesse social. Então, é um elemento importante para se obter uma contrapartida do setor imobiliário para poder viabilizar a produção de habitação de interesse social na cidade e outras benfeitorias importantes do plano. Outros 30% do recurso do Fundurb será destinado para o sistema de transporte coletivo, basicamente para os corredores de ônibus e também para ciclovias e para as calçadas. Então, com isso, nós vamos cumprir um outro objetivo importante do plano, que é estimular, né, o uso do transporte coletivo, estimular os modos não motorizados, né, promover o uso racional do automóvel, né? Então, e o Fundurb vai contribuir, 30% do Fundurb vai contribuir exatamente para essa finalidade, e nós temos aí uma oportunidade única na cidade de reverter um processo histórico, né, que é o processo histórico do privilégio ao automóvel, né? Então, nós estamos aqui trabalhando e, obviamente, isso não vai ser cumprido só nos 2 anos e meio que restam da administração do Haddad em São Paulo, mas terá que ser cumprido em 16 anos. É por isso que o plano diretor é importante, porque ele lança, né, num horizonte muito mais né, de médio e longo prazo, a possibilidade de se ver concretizados esses objetivos, então nós teremos 16 anos para reverter processos como a prioridade para o transporte coletivo, o processo de segregação socioterritorial na cidade, a falta de política habitacional em áreas bem localizadas, e outros aspectos que também estão importantes dentro do projeto, né? Por exemplo, conter, que é um outro aspecto importante, que é conter a expansão horizontal da cidade. Quando se cria a zona rural, se recria a zona rural, se cria vedação para o loteamento urbano dentro da zona rural, nós estamos atuando para restringir essa expansão horizontal da cidade. Então, ao contrário do que tem sido dito, né, nós não estamos estimulando a expansão da cidade para áreas muito distantes. Pelo contrário, está se restringindo. É claro que nós não vamos desfazer loteamentos que já existem. Né, isso, em casos graves, até pode ser feito, mas seria uma utopia total achar que nós poderíamos desfazer 1 milhão, a casa de 1 milhão de pessoas e removê-las, por exemplo, da área de produção de mananciais para outras áreas da cidade. É claro que isso seria desejável, mas não é possível fazer isso, pelo menos no curto prazo. Então, é possível compatibilizar, né, a ocupação de mananciais com a preservação ambiental. Né? Para isso, então, existem políticas, né, para poder então urbanizar essas áreas, exportar o esgoto e introduzir a noção da urbanização sustentável, que é criando toda a infraestrutura, né, todo o saneamento integral para que essas áreas possam ser saneadas e elas não acabem por comprometer, né, os nossos mananciais de água da cidade. Agora, vereador, você explicou que o fundo urbano ele vai ser 30% destinado para habitação de interesse social e 30% para melhorar as condições de mobilidade urbana. Isso. E o restante? Exatamente. Então, na verdade, isso é o mínimo, né? É o mínimo de 30% para habitação, é o mínimo de 30% para mobilidade. Pode ser usado mais para essas duas finalidades. E tem outras finalidades também, só para investimento. Recursos do Fundub só pode ser utilizado para investimento, para obra nova. Então, podem ser feitas as áreas verdes, obras de recuperação do patrimônio histórico, obras de drenagem, né? Então, são um conjunto de intervenções que são, vamos dizer assim, voltadas a viabilizar os planos que estão previstos, os programas que estão previstos no próprio plano diretor. Porque o plano diretor, é importante saber, tem uma parte que é de regulamentação do uso do solo e tem uma parte que são diretrizes para as políticas urbanas, política de habitação, de mobilidade, de meio ambiente, de drenagem. Então, nós temos que, por um lado, regulamentar o uso e ocupação do solo e, por outro, né, nós temos que necessariamente garantir também condições para que aqueles programas se viabilizem. Então, os recursos são muito importantes. Também estamos criando, propondo a criação, né, espero que seja aprovado, o Fundo Municipal de Parques, que é um fundo, né, voltado exclusivamente para aquisição de terrenos que possam viabilizar os 160 parques propostos na cidade. Isso está dentro do plano também? Isso está no plano, a criação desse Fundo de Parques. E a característica dele é a seguinte, né, ele precisa ser montado de maneira a garantir que também haja contribuição da população e do setor privado para viabilizar esses parques, né, porque são áreas que têm um certo valor, né, a prefeitura não tem condições de desapropriar todas ao mesmo tempo, né, não tem condições de viabilizar também os recursos para poder comprar isso. Então, a ideia é que a cada real que a população contribui para um parque, a prefeitura coloque um real, certo? Uma espécie de crowdfunding, né, para poder viabilizar um parque na cidade com contas específicas. Então vamos dizer que a comunidade do Morro do Querosene tem ali proposto o Parque da Bica, né, o Parque da Fonte, né, que é uma área ali no Morro da Querosene que tem inclusive proposta um centro cultural. Então, vamos dizer assim, se a comunidade ali tem a festa do boi, né? Foi inclusive agora nesse fim de semana teve a festa do boi. Né? Vamos dizer assim, que a comunidade faça uma arrecadação de recursos para aquisição daquela área. E a cada real que é colocado, a prefeitura transfere também para o fundo recursos do FEMA para até poder formar a quantidade de recursos suficiente para aquisição daquele parque. Ademais, esses parques propostos são sendo transformados em ZEPAM. Né? O que são os ZEPAM? São Zonas Especiais de Proteção Ambiental. Né? Desta maneira, né, elas ficam mais reservadas para a finalidade ambiental e, obviamente, para que a gente possa implantar os parques daquelas regiões. Legal. Agora, só para o final, o que falta para o plano ser aprovado? Olha, falta 33 vereadores votarem, certo? Quer dizer, nós estamos trabalhando para isso. Acho que existe já um grande apoio por parte da casa ao plano diretor, mas tem sempre algumas dificuldades, né? É um projeto que envolve a cidade inteira, envolve muitos assuntos, muitos interesses. Então, eu diria que, né, falta a gente ter um acordo para poder viabilizar essa votação. Eu queria também destacar, né, porque é um assunto que saiu incorretamente na imprensa, né, quando disse que foi liberado, em geral, os espigões, né, na cidade. É totalmente equivocada essa informação. Né? O plano ele estabelece um adensamento, portanto, uma verticalização ao longo dos eixos de transporte coletivo de massa, próximos ao metrô, próximos aos corredores de ônibus, e restringe os coeficientes de aproveitamento fora desses eixos, né, para o coeficiente 2, certo? Então tem coeficiente 4 e dentro é no máximo 2, pode ser 1. Boa parte da cidade continuará sendo 1, onde são as zero, por exemplo, que estão preservadas, né, as zonas mistas 1, né, que são coeficiente 1, mas onde era mais que 2, que está fora do eixo, passa a ser 2. E, né, nós criamos uma limitação também de altura dos prédios, certo? Então, nesse último substitutivo, que já foi fruto de um acordo, quando mais de 50% da quadra, né, aliás, quando menos de 50% da quadra for ocupada apenas por casas, né, sem verticalização, menos de 8 andares, não se pode construir prédio acima de 8 andares. Então, com isso se garante uma proteção maior para as áreas que têm casa e, é claro, que nas regiões onde já tem muito prédio, nas quarteirões que já tem muito prédio, aí fica autorizado os prédios. Agora, uma questão que é premente. Sendo aprovado o plano da maneira que está, ou seja, nessa segunda discussão, se a Câmara aprovar o que o vereador revisou da forma como está, as ocupações do MTST, parte delas vão ser regulamentadas. Na verdade, como estamos sendo criadas muitas novas leis na cidade, né, algumas delas são desse movimento, mas vários outros movimentos, várias outras situações que não têm movimento também. Na verdade, o espírito do plano diretor foi regularizar as áreas que são ocupadas por população de baixa renda. Então, nesse ponto de vista, obviamente, aquelas que existem hoje poderão ser regularizadas. As que não existem, elas serão ZEIs para produção de unidade nova, né? O que é positivo porque nós temos uma demanda. Né? Eu diria que o plano, como ele está hoje, ele atende, de uma maneira geral, toda a necessidade, as principais necessidades de habitação na cidade, e vários movimentos, inclusive, apoiam o plano. Né? Esse movimento é um movimento que mobiliza mais gente, que está mais aqui presente, né? Mas eu diria que todos os movimentos são contemplados pelo plano diretor. Você acha que eles estão contribuindo ou estão talvez atrapalhando para que o processo ande de forma mais célere? Olha, eu acho que todo momento tem direito de se manifestar. Agora, o movimento não pode querer constranger vereadores, proibir a saída ou a entrada de vereadores. Né? Eu acho que a manifestação, né, populares, sociais, são positivas. Né, desde que ela seja feita dentro de certas regras, sem violência, sem constrangimento. Né, nós não podemos fazer xingamento para vereadores. Vereadores têm mandato, foram legitimamente eleitos. Né, quer dizer, nós não podemos achincalhar vereadores, não podemos caluniar. Tá certo? Então, eu acho que às vezes o movimento ultrapassa um pouco certos limites e aí então isso causa um impacto negativo no espírito, na própria, vamos dizer assim, no próprio clima, e aí às vezes isso cria dificuldades. Né? Então eu acho que é uma manifestação positiva, mas ela tem que ter uma certa cumprir certas regras de urbanidade, certas regras de ética, porque senão, né, acabam causando problemas às vezes até contraproducentes em relação ao que eles mesmos propõem. Na terça-feira a gente vai ter novidade ou vai ficar pelo jeito semana que vem? Não, esperamos que a gente vá avançando aí, nós estamos aí na quarta-feira, né? Na verdade só tivemos um dia essa semana, porque a segunda-feira foi quase um feriado, né? Então nós temos aí 3 dias para caminhar no plano diretor, vamos ver, né? Espero que a gente avance muito no debate. Se for possível votar, se vota. Se não votar essa semana, votar na próxima. Isso é indiferente para os avanços que vai ter na cidade. O que nós não podemos é postergar mais, né? Porque depois do plano diretor teremos, né, outras leis importantes para a cidade que dependem dele. Obrigada, obrigado. Tem que descer lá que abriu o plenário. Ah, obrigado, hein? Então, obrigado, muito obrigado. Um abraço pro Marcinho. Obrigada. Obrigada a vocês, viu? E aí já tá indo pro ar agora? Olha, isso a gente costuma cortar. A gente vai editar, provavelmente vai. As minhas perguntas não vão sair muito. A gente vai tentar colocar o máximo de fala possível dele, porque o texto que eu vou fazer em cima é que vai ser a redução mesmo de tudo, porque as pessoas vão, né? Mas a ideia é colocar a frase na íntegra, tirando as minhas perguntas. Suas perguntas foram muito boas, é bem do que está acontecendo mesmo. Gostei. É difícil. Imagina. Acho que é bem difícil a gente conseguir colocar algo. Imagina. Bom, gostei. Por isso que eu estou te perguntando quando vai começar, para começar a compartilhar com ele. Tá, a gente vai tentar até no máximo amanhã antes do meio-dia, no máximo, porque eu consigo escrever rápido. Você me passando o áudio, eu consigo escrever rápido. Ah, eu tenho certeza que ele vai conseguir. E aí amanhã ele já começa a compartilhar. Tá bom. Gente. Tá bem? Ah, isso é importante mesmo, hein? É, a gente vê. Tá? Foi bom, muito bom. Me pediram até pra bem na linha do que ele tava conversando. Foi, a gente tava conversando sobre isso agora. Que bom. Nossa, eu vi a cobertura ontem da Band, no jornal da Band. Tristeza, né? Do Brasil, meu Antônio. Com licença. Qual? Senhor? Meu nome é Antônio. Quem é essa placa que você está segurando? Essa placa aqui é o símbolo do G17, seria, né? Do acampamento, né? Palestina. Seria da Palestina, então. Seria que porque tem 21 acampamento. Porque tem até o 21, entendeu? Cada um é a cozinha, certo? Aí tem a militância, né? Cada um toma conta do, entendeu? De cada gente. Certo? O senhor mora numa ocupação? Por enquanto, esses dias não estou morando não, porque eu estou aqui, né? Mas sempre eu moro lá. Entendeu? Eu moro lá, durmo lá, como lá, é assim. Entendeu? Vou direto. Entendeu? Trabalho, entendeu? Do serviço vou para lá, é assim. Entendeu? Então, eu faço bico. Por enquanto estou fazendo bico, né? Não estou trabalhando, mas logo estou, né? Estou no seguro-desemprego, né? Então, o nosso objetivo é moradia, certo? Todos nós aqui, todo mundo, é a mesma história, né? Só que eu estou enrolando para assinar, né? O plano diretor, né? Estou muito enrolando. Tem que assinar esse plano diretor. Falar com esses caras aí. Estão enrolando demais. É três que estão enrolando, três. Três que tá amarrando aí. De onde estamos aqui no acampamento aqui, ó. Acampamos aqui. Entendeu? 400 pessoas. Tem um mataraz aí que é o mais bravo, que tá o mão de ferro. É, que ele não quer assinar. Mas ele falta vai assinar. Só 6 pessoas para assinar. São Paulo não é dele, pô. São Paulo é dele, nós todos. Custa nada, olha, tem criança, tem tudo, né, meu? O senhor aqui tá na luta pelo direito à moradia. Exatamente, estamos na luta. É direito à moradia, com certeza. Não paga aluguel, entendeu? Então é muito, tá difícil, né? Pagar aluguel. Tá difícil. Muito difícil. Quer fazer uma pergunta, Lívia? Ah, bom, eu não sei de onde vocês pararam, posso falar a mesma coisa? É, exatamente. Mas acho que tá. É verdade. Tá que você já chegou. Obrigada, gente. Boa sorte aí. Então, você também. Tchau, tchau. Tchau. Bora.